4207 da Azul, chame Recife 251, tem bom voo. Centro Recife 1251, muito obrigado, bom dia, 4207 Azul. De assinamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi no 05-1777. Entre, autorizado, vai chamar quando pronto. Da Gol já iniciou o push? Não, posso só esperar tirar o fingers. Autorizado, autorizado o push, 1777. Gente, autorizado, só aguardando, o senhor está tirando o fingers, já está iniciando. chamou o solo? Informação para o Zender, a gente visualização Galeão, nível 381. 3191, minuto, cópia. No 3191, pronto cópia. Afirmativo, pronto cópia. Autorizado Salvador Galeão, via Upper Zulu 10 após ESMAP, após DCT Lúvito, após DCT Bravo, Bravo Charlie, após DCT. Restante conforme a rota do plano. O nível é o 380, aliás, o perfil da saída da El, Leda, após Leda Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco. Decola da pistão 10, primeira curva à sua direita. Aciona 5532, controle em 120 decimal 8. Afirmativo, Galeão aprovado, nível 380, pela Pendulou 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Decola da 10, vai curvar à direita, da Euleda Brito. O transponder 5532 e o controle Salvador 1208-3191. Protejamento correto, chame pronto, confirmando apenas o portão. 0-6-2. Gente, protejamento correto, chame pronto no 0-6-2, é o 3191. Chamará 691. Mike Wolf, Mike, escute a informação November, retorne para a cópia. Prossiga, ciente da November. Mike Golf Mike, autorizado, voo local Salvador, Salvador, 500 pés, rota direta via corredor forte, decola da 17, curva à esquerda, afastando-se 20 milhas no corredor forte. Mike Golf Mike, aciona transponder 01114, controle em 120.8. Mike, checa equipamento de rádio, sua transmissão muito ruim. Solo 3895 da Copa, estacionamento. 3895, autorizado no 2, a aeronave está puxando no 5, não vai interferir com o seu pushback. Pode ser, autorizado, então chama táxi, 3895. Em coordenação com a equipe de solo, o 3895. Afirmativa, em coordenação. Ocorre da Interlagos. Condições visuais, 10 no meia, reporta Interlagos, Índia, November Alpha. Bravo Kilo Índia, autorizado 1510 no corredor externo. 106 está autorizado o acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o TAC. Agora TAC 3198. Então, vamos no 777, está pronto para o TAC, 148, estou a bordo, 3 horas, até na Confim. No 777, aguardo um minutinho, por gentileza. Ah, estou escutando o 777. Então, 3895, já iniciou o pushback? Está iniciando nesse momento, 3895. Mantenha a posição, a aeronave vai taxiar sua retaguarda até o ponto de espera, após a mesma, você vai ser autorizado a iniciar o pushback. Ok, mantendo posição então, 3895. Uno 777, táxi via Índia e Alfa no ponto espera, chama a torre em 118, decimal 612, que é negar na 06, agilizando por gentileza. Gente, tá autorizado táxi, agilizando, ou no 777. Mike, na escuta. Pode efetuar o cotejamento, porque eu não consegui ouvir a sua transmissão no momento. Vai via corredor forte, Mike Golf Mike, 03 a bordo no pátio da Bata, para acionamento e táxi, torre 198 desse momento. Gente na Aerostar, o Mike Golf Mike. Mais boa tarde, livre acionamento. Passar sua retaguarda após o mesmo, vai estar tá autorizado o pushback acionamento. 7 observando 37, está autorizado o push no 02738. Oi, Evola, 1777, para o 0 Franco. 1777, além da cola, pista no 0, 130 grau 079. Ah, Evola, 1777. Cópia, Recife, 5 da novembro. Gate 09. 5728, um minuto para copo. Prepara 350 Pucaracaju para Recife. Pucaracaju, aguardando na sua escuta, 28. Equipe Índia, reportando através de Pituaçu. Reportará através de Pituaçu, bravo pelo Índia. Zero, realiza o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Decola da pista no zero, curva à esquerda, aciona 5542, controle 120, decima 8. Mike. Autorizado para Recife do 350, serviço 58, saída Puca da Caju. Decolando a pista no zero, primeira curva à esquerda, 5542 o transponder, 208 é o controle, 5728, posição 9. Cotejamento correto para pushback acionamento, 5729 na posição 09. 2230, bom dia, despara o nível de voo 050, chegada a Mari. Correção à mão. 050, chegada à mão, 2230. Chuta 3895, 179 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterno e galeão. Bravo que o Inter desce para 1.100, esquina Gama 096. Desce para 1.100, esquina 096, bravo que o Inter. Você pode puxar a planta? É. Alfa, ajuste no 096, no ponto espera 386, está 3895, obrigado. Portanto, 3191 para o táxi, POB 124, autonomia de 4 horas. E o alterna... Confins, 391. Confirmando, 1-2-4 a bordo, Confins, 4 horas e 25. Afirmativo. Autorizado o táxi via Índia e Alfa no ponto espera, chama a torre 1-1-8, decimal 62, que negou na 0 no meio, informa o número 2 no ponto espera. Alfa, número 2, ponto espera, chama a torre. 340, saída da El. 340 da El, 77. Torre, bom dia, 3895, pode ficar no próximo. 3895, 3895, bom dia, Linda Cola, pista no 0.140 graus, 09. Linda Cola, 3895. Goma 777, atualizado direto Leda. Direto Leda, 777. Circuito pela direita, 1-7, a porta de base para final. Circuito pela direita, 1-7, a porta de base para final, bravo que liga. Alívio táxi, a porta para ingresso no 7, Marcos Mais. Salvador 3191, cabeceira no 0, pronto para decolagem. 3191, alinha e mantém cabeceira no 0. Estimada decolagem em 3 minutos, a aeronave está colando, mesma saída, rota e nível inferior. Destruído, reportar para ingresso, porém, aeronave não, tirando de base para final, conseguiu livrar na hóspede e guardar o Mike Frank. Mike! Posição é a 09. Autorizado o acionamento do SPEC em coordenação com a equipe de solo no 09, web 5728. Autorizou 28, vai iniciar. 257, 3895, 120, 108. 208, graças, 3895. Bravo pelo Índio, evento 170 graus, 079, autorizado pouso, pista no 7. Pouso autorizado, 17, bravo pelo Índio. 2230, desce para 2000 pés, TNH 06, autorizado final ILS, está estabilizado. 2000 pés, meio 16, chama estabilizado, 2230. Controle Salvador, bom dia, Santa 3604, informação November. Santa 3604, desce para o nível 1050, chegada Mari. 050 a Mari, Santa 3604. Na 3895, vou em Leda da presente. Direto Leda, agradece, na 3895. Bravo pelo Índia, solo 859, confirmando o impacto da bata, autorizado o backtrack taxiamento. A porta está ali. Backtrack autorizado, Uberlândia, azul 4463, com sua filial 160. Voo 1270, correção. Voo 1270, aguarde um minutinho, por gentileza. Decolagem 48, diagonal 51, diagonal 56. Passageiros 173, pode confirmar atraso. Está cruzamento 17. Falei do cruzamento. Aquele plano cancelou, né? Eu não copiei. Do táxi 5728. Sem problema, senhor. 154 a bordo. Autonomia de 2 horas e 50 e alternativa Salvador. Afirmativo. Chame Recife 1251 ao TRM 13325. 251 ao 13325. Obrigado. O QNH 1016. Gente, estamos autorizados no táxi, via da ponte de espera da 10, via Pátio, Índia e Alfa. Quando lá 186 chama, 5728, obrigado e boa tarde. Já. Azul 4463, pronto, cópia. Pronto, na escuta. Gente da November. Tá certo. 4463, autorizado Salvador Ilhéus, via Whisky Uno, após Ilhéus, via o nível é 160, a saída da Euleda, após Leda Ilhéus. Decola da 10, curva à direita, aciona 5543, controle 120, decimal 8. Autorizado então para Ilhéus, 160, Whisky Uno, da Euleda, foi direto Ilhéus. Decola 10, curva à direita, 5543, transponda 208, controle. 5543 transponde 1208, controle, cotejamento correto, reporta pronto no 01 do Pátio 1. Vai reportar pronto, pode estar pronto. 40 graus, 089, autorizado pouso, visto no SESI. Autorizado pouso, visto no SESI, Papa Romeu, Índia, 9 graus. Interceptar, senhora. Oh. Gente, está estabilizado. Passarei 2230. Claro, me sentei estabilizado. Está no curso do localizador. Passarei 2230. Complete final de semitor, rima 18, decimal 6, passarei 2230. 1863 já. Pronto. Boa tarde, além da cola, pista no 0, 1140. Geral 08, 1728. Além da cola, 1027, 28. Índio número alfa, sola 04, livre, parte 4, não pode ter frequência. Passarela 2230, tá passando externo. Continua a aproximação, bonde aliano para decolagem. Amarei pista livre, o passarela 2230. Aguarda pista livre, 30. Na 3895, Sam Recife, 1251, ao TM 13325. Recife 1251, 13325, Sam 3895. 3604, desce para 2010, esquina Gama 016, autorizado sinal Aliança, porta estabilizada. Desce para 2016 e encontrará estabilizado ILS Extra 3604. Desce para 5909, desce para o nível de voo 050. Michael Fumax, só um minuto.